O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Hoje estamos com os senhores mais uma vez assistindo às exposições e participando delas que o Dr. Kep, Norberto Kep, realiza todas as semanas aqui na nossa rádio a respeito da sua ciência, a ciência da trilogia analítica, a ciência que integra os campos da ciência, filosofia e teologia. Temos uma série muito grande de livros, de cursos, de programas terapêuticos. Tudo o que nós fazemos é terapêutico. O ensino de línguas, de idiomas é terapêutico. Evidentemente, a nossa psicanálise individual e de grupo. O nosso hotel, nós temos um hotel em Cambuquira, onde nós fazemos programas de saúde. Então, é um hotel terapia também. E toda a nossa bibliografia. Eu gostaria que vocês soubessem mais a respeito das nossas atividades e dos livros e dos programas que vocês podem ter recurso acessando o nosso site www.stop.org.br. Stop.org.br. E o nosso telefone é 3032-3616. Dr. Kep, o senhor tem aí umas anotações hoje muito interessantes a respeito da unificação que o senhor fez, né, da ciência, da psique e da própria biologia e da medicina. O senhor fez e desenvolveu a verdadeira medicina da alma, né? Eu, no trabalho que eu comecei a realizar no campo da psicossomática, né, aí no Hospital das Clínicas, eu tive interesse de ver tanto sofrimento aí dos doentes, principalmente nos tratamentos médicos organicistas, né? Que às vezes eu trabalhei com Edmundo Vasconcelos, que agora até tem um hospital aí, Hospital Edmundo Vasconcelos, aí perto do aeroporto. E esse hospital é especializado em cirurgias, né? Então, na cirurgia, principalmente, é que a medicina se tornou, assim, vamos dizer, mais agressiva, assim, mais executiva, no sentido em que quando o indivíduo tinha uma dor que não soubesse assim como resolver, então caía, né, numa mesa cirúrgica para abrir o corpo e ver o que era. Essa era a conversa que nós tínhamos na clínica do professor Edmundo Vasconcelos, lá no 8º andar aí da Hospital das Clínicas. Se a pessoa, mesmo não constando nada em exame de laboratório, radiografias, etc., mesmo não adiantando nada com a medicação, então levava para a sala de cirurgia para ver na prática, né, no corpo, se haveria uma possibilidade de haver qualquer doença ou qualquer, vamos dizer, empecilho que o organismo tivesse para funcionar adequadamente. Então, não havia, na maior parte, assim, um motivo para isso. Então, a partir daí, é claro, eu trabalhei também com os cardiologistas, né? No professor Decour também, na psiquiatria principalmente, né? Que a doença era tipicamente mesmo mental, da alma, vamos dizer. E com qualquer tipo de tratamento, até às vezes tratamento violento, como eletrochoque, insulinoterapia, não haveria regressão, não havia regressão de sintomas, né? De conduta da pessoa doente mental. Então, através desses fatos todos, eu comecei a criar um caminho diferente. Então, comecei a querer unir os dados que eu tinha da psicossomática, da psicopatologia, da psicologia em geral, com os dados também da filosofia, principalmente as filosofias antigas dos gregos, até anteriores a Cristo, e evidentemente da teologia. Aí comecei a notar que havia uma relação muito grande. E o que que eu comecei a notar, né? Que haviam vários fatores que levavam o indivíduo à doença ligados assim, vamos dizer, à religiosidade, à espiritualidade, às religiões, né? Principalmente religiões judaico-cristãs, e principalmente à filosofia, né? Se uma filosofia não correspondesse ao bem-estar da pessoa, não era boa filosofia. Então eu passei a descobri vários fatores, por exemplo, a questão da inversão. Então eu comecei a estudar outros fatores ligados a não só à teologia como à filosofia. E um dado que eu notei que havia na ciência, na filosofia e na teologia, eu chamei de inversão. Inversão é um processo causado pela inveja, que a pessoa vê tudo ao contrário. Então, vou pedir para o Ortiz falar um pouco sobre isso. Então, doutor Kepp, vem bem a propósito isso, porque eu estava relendo aquela obra do senhor, The Decay of the American People and the United States, quer dizer, a decadência do povo americano e dos Estados Unidos. E sabe o que eu notei, doutor Kepp? Este livro é um tratado maravilhoso que explica por que que uma civilização cai. E por que que ela sobe? Não é só para os Estados Unidos, para o Brasil, para qualquer país, é útil, e até para os indivíduos. E o senhor nota aqui que, por exemplo, enquanto os Estados Unidos teve uma filosofia mais dentro da realidade, né, de ação, de pragmatismo, de fazer as coisas, e que o valor da pessoa era dado pelos resultados que ela trazia, né, ela foi uma grande nação. Quando ela adotou filosofias invertidas, por exemplo, do estruturalismo, né, que veio da Europa, achando que a linguagem é que vai fazer a mudança psíquica, a mudança social, o país abandonou a ação e caiu. E hoje a China, por exemplo, está num incrível desenvolvimento porque ela adota uma filosofia da ação. Então, esse livro do senhor explica tudo, Dr. Kepp. Como que uma escolha de uma filosofia invertida leva a pessoa à decadência e o país à decadência. O senhor lembra, Ortiz, quando nós estávamos lá em Nova York, a gente chegou lá em 84. Estava o Reagan, né? Acho que era o segundo mandato do Reagan. Ele colocou em prática a chamada especulação, quer dizer, levar o americano em geral a colocar o dinheiro na bolsa para fazer, através da especulação, render, né? Em vez dele ter 100, colocando na bolsa, teria 200, 300 mil. Então, o senhor fala, né, doutor Kepp, que eles abandonaram aquela indústria básica, fundamental, maravilhosa que eles tinham. Detroit hoje nem existe mais quase como cidade. E partiram para essa especulação. Quer dizer, dinheiro fazendo dinheiro, tudo invertido. E aí caiu, né? E é o que está acontecendo muito no Brasil também, né? O Brasil, ele já tem uma filosofia contemplativa, o brasileiro, né? Assim, de pensar, pensar, falar e falar. E pouca ação. Então, o que o mundo precisa urgentemente é se voltar para esses princípios fundamentais que o senhor descobriu, não é, doutor Kepp? Na questão da inversão, da teomania, é conscientizar esse problema da inversão na economia, nas leis, na sociedade, nas escolhas que nós fazemos, para que nós possamos desinverter. Então, por exemplo, a questão da patologia da vontade, né? É uma inversão, não é? A pessoa que quer fazer todas as vontades. O Dr. Kepp mostra no livro The Decay of American People que antigamente os Estados Unidos, eles mostravam uma questão de os filmes, ele fala aqui, né, que mostrava um mundo de enorme crescimento industrial e científico, que os filmes românticos espalhavam o conceito de heroísmo e self-deny, self-denial, negação de si mesmo, né? Uma ajuda mútua e desenvolvimento científico, né? Atores assim muito famosos que tinha, que mostrava a filosofia que havia nos Estados Unidos, a filosofia de heroísmo, de ser, a mesma filosofia que levou o Império Romano a crescer com o estoicismo. E hoje está levando a China a esse grau de desenvolvimento. E se o Brasil quiser entrar nesse mundo que está, que a China já está com uma escola de música em cada cidade da China? E não é por ser comunista, porque a China não adota mais o comunismo, ela está adotando uma filosofia muito mais próxima da trilogia, que é uma união, a terceira via, que o Dr. Kep colocou no livro Trabalho e Capital, que é uma mistura, né, de socialismo com capitalismo. Então, isso é tão importante, não é, Ortiz, que você está levantando? Porque, por exemplo, eu acho que, falando da questão da inversão, uma das inversões principais que a gente vê assim muito no nosso país, né, no Brasil, é essa questão do apego à vida sensorial, né? Então, a preocupação com a alimentação, com vida sexual, com os prazeres, com dinheiro, em detrimento de se desenvolver a vida psíquica, espiritual, artística. E o nosso país é muito sensorialista, ou seja, somos apegados ao que é menor, aos elementos inferiores da existência. E quem fica apegado aos elementos inferiores nunca vai chegar aos superiores, aos verdadeiros, quer dizer, aquilo para o qual nós fomos criados, onde nós teremos a verdadeira satisfação. E a gente dá muita pena da juventude, por isso um alerta. Porque a juventude tem sempre essa ideia que viver bem é viver no lazer, na diversão. Eles colocam isso como uma completa prioridade na vida. E isso é uma grande inversão. Porque se eles fixarem os aspectos da existência na cultura, na espiritualidade, nas artes, e tiverem a satisfação nisso, eles, por consequência, também vão ter uma vida sensorial mais satisfatória. Então, eles vão ter uma vida sexual que vai dar mais prazer, vão ter até mais prazer na alimentação, porque quem se fixa e tem o elemento superior, maior, também tem um menor de qualidade. Agora, quem fica só nos inferiores nunca atinge a satisfação que poderia ter na existência, né? Eu queria falar sobre a inversão, né, que é derivada da inveja, que é um princípio fundamental da trilogia analítica, na odontologia, quando todos nós temos essa inversão ao achar que um dente artificial é melhor que um natural. Porque como nós somos corpo e alma, o nosso corpo, ele foi criado divinamente. Então, todos os nossos dentes, inclusive os sisos, são naturais, são divinos, e sempre que pudermos mantê-los, né, com saúde, e é claro que precisamos conscientizar as nossas emoções negativas, né, a questão da raiva, inveja, arrogância, aí controlando essa, conscientizando, aí nós conseguimos ter saúde e manter nossos dentes naturais. Então, como esse programa é programa sobre inversão, então eu também poderia falar um pouquinho sobre essa questão de inversão na vida psíquica. Como nós seres humanos somos construídos da ação, pensamento e sentimento, então pode notar que a tendência geral é negar o nosso sentimento. Quando a pessoa nega o seu sentimento, ela começa a sentir uma insatisfação, um vazio. Esse vazio ela preenche com comida, com cigarro, com busca de dinheiro, roupas, narcisismo, álcool, drogas, etc. Então, podemos notar que pessoas que, por exemplo, param de fumar, falam que, de repente, eu comecei a sentir os sentimentos que nunca senti, ou que eu senti na minha infância. Ou pessoa que para de comer demais, que começa a fazer um regime, ela fala que agora eu sinto sentimentos. Então, podemos notar que a pessoa usa esses elementos sensoriais para não sentir. É contrário, vice-versa. Quando para de exagerar nesse campo, começa a sentir que dá satisfação, porque esse sentimento é um elemento muito essencial no ser humano, que liga-nos com a consciência e com a espiritualidade também. Então, eu queria só lembrar os ouvintes que estão acompanhando, que estamos no programa O Homem Universal. Quem falou há pouco foi o psicanalista Marco Lira. Somos uma equipe de psicanalistas, dentistas, psicossomaticistas e o jornalista José Ortiz. Então, agora a doutora Márcia vai dar continuidade. Então, eu queria ser a Selma, a doutora Selma estava falando do sensorialismo, então eu queria falar dessa questão, dessa inversão que existe na odontologia, que segue só uma linha muito materialista. Então, vê todas as doenças bucais somente vindo de fora, não levam em conta a parte psíquica, que é o que comanda todas essas nossas emoções negativas. Isso que provoca cáries, que provoca vários problemas de desenvolvimento da face, mal oclusão, problemas de estética, problemas gengivais, mau hálito, né? Então, tudo é ligado a essa questão emocional, que a pessoa fica muito na raiva, altera toda a composição da saliva. Então, essa inversão básica que a odontologia tem de não lidar com a questão psíquica, que é superior, e se não houver a conscientização, por exemplo, da inversão, da inveja, como o Dr. Kep vê, não vê, por exemplo, a pessoa atacando o seu patrimônio físico, então a pessoa nunca vai conseguir sair dessas doenças. Então, aproveitando que o assunto é esse, eu gostaria de convidar todos os nossos ouvintes a participar da nossa próxima oficina terapêutica Medicina da Alma, que vai ocorrer agora no próximo sábado, dia 30 de novembro. Essa oficina é aberta ao público em geral, tá? 30 de novembro, sábado, nas dependências do Instituto Kep Pacheco, ali no Colégio Estela Mares, em Pinheiros. Então, essa é uma ótima oportunidade para os ouvintes conhecerem melhor de perto a equipe que trabalha com a terapêutica e a medicina psicossomática trilógicas, né? Conhecer o que é a psicossomática integral, a origem das doenças, quer dizer, a verdadeira causa das enfermidades, a importância da vida psíquica para o ser humano, que normalmente cada um é tão afastado dos sentimentos e pensamentos que tem, né? E também o processo de cura, a cura que é feita através da conscientização da problemática que o ser humano tem. A terapêutica na prática. Fazemos também um workshop prático que a pessoa vai ter a chance de ver como isso funciona, fazer um exercício de interiorização para ela perceber como aquilo que incomoda no mundo exterior tem tudo a ver com a vida interior dela. E, inclusive, a medicina do terceiro milênio, que é energética. Ou seja, o ser humano, ele é energia. Então, para tratar o ser humano da forma ideal, adequada, a medicina precisa ser energética, atingir esses níveis da sua existência. Então, eu gostaria, mais uma vez, de convidar a todos, porque não é um curso, um workshop, ele vai de manhã, de 9 da manhã às 17 horas. Mas ele não é para especialistas, ele é também para pessoas que trabalham na saúde, porque dá ferramentas incríveis para o profissional aplicar no trabalho dele, mas ele é aberto ao público em geral. Então, anotem aí, gente, 30 de novembro, vocês podem obter maiores informações pelo telefone da CITA, São Paulo 11 30 32 36 16, e também no site www.keppacheco.com, onde está postado todo o programa dessa oficina A Medicina da Alma. José Ortiz? Isso, olha, eu entrevistei pessoas que participaram dessas oficinas e também participam das aulas da Escola de Línguas Milênio. E o interessante é que a pessoa muda, ela percebe onde que ela está falhando na questão da ação e tudo, e elas se tornam super dinâmicas. As pessoas estão que fazem esses cursos na Milênio, que fazem as oficinas terapêuticas, que fazem análise aqui, elas têm um desenvolvimento incrível, porque o desenvolvimento ou o fracasso da pessoa está de acordo com a filosofia, a maneira de pensar dela. Quando ela muda para uma maneira mais correta, ela vira igual chinês, ela começa a atingir primeiro mundo. E é interessante isso que o professor Ortiz está falando, porque há muitas pessoas que participam do workshop, depois elas vêm me contar. Uma veio falar que ela percebeu essa questão, por exemplo, que ela tinha a boca muito seca, mau hálito, e através do workshop ela conseguiu conscientizar e resolver esse problema. E outros falam questão de bruxismo, tudo, eles conseguem conscientizar essas emoções invertidas que estão por trás disso. Então, esse workshop é muito útil. Muito. Inclusive, nós temos aqui o Alex Frascari. Ele também participa desse workshop na parte de energética. Eu estava pensando aqui que a questão da inversão, né? Quer dizer, a pessoa ela sempre coloca no trabalho que ela faz a patologia que ela tem, né? Então, os cientistas, né? Eles sempre colocam nas teorias que eles desenvolvem as inversões que eles têm, né? Então, isso você pode observar, por exemplo, no campo da física, né? Onde eles estão sempre procurando a partícula fundamental. Eles querem tirar a energia do petróleo. Quer dizer, eles têm a ideia de que a matéria é que faz a energia, e não que a energia é que forma a matéria. E você pode observar, por exemplo, na economia, o mesmo problema. Porque eles acham que é o capital que faz as coisas, e não que é o trabalho que vai gerar o capital. E na medicina, né? A medicina também segue essa mesma inversão, achando que a doença vem do corpo, né? E não que a doença do corpo é antes uma doença da alma, né? Então, exatamente. Então, vamos convidar novamente a todos a se inscreverem para a Oficina Terapêutica Medicina da Alma, agora dia 30 de novembro, sábado. Telefone da CITA, São Paulo 11... 30 32 36 16. E para conhecer mais sobre os livros terapêuticos trilógicos, as palestras, os programas de TV que você acessa no site também, entre em www.stop.org.br. Até o próximo programa.